E começa um novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu digo uma coisa pra vocês. Twilight Imperium é pesado pra... Muito delícia. Pesado quanto? Cara, tem muitos quilos ali, te diz aí. Bem, galera, depois de um longo tempo, estou de volta. Aqui é o Lucas Irra e eu vou cantar parabéns pra você nessa data querida. Viva Zabuza! Dia 11 de julho, aniversário do Zabuzeta, pra quem não sabe. Muitas felicidades! Valeu, obrigado. Bom, aproveitando toda essa entrada pesada, né? Cheia de parabéns e outras coisas, a gente vai falar sobre jogos, digamos assim, pesados, jogos que são desafiadores, mas que por conta da sua complexidade, quando você se empenha por eles, você vai ter uma recompensa muito boa. O tema pode ter, colocar assim, board games e desafio cognitivo, né? Que seria mais... É uma boa. Mas dentro da nossa proposta pra esse podcast. Mas antes a gente tem que falar, obviamente, das pessoas que nos apoia, seja financeiramente através das nossas campanhas no Padrim ou no PicPay. A pessoa pode ir lá mensalmente com valores a partir de R$1, ajudar o Jogatina BG a produzir mais e melhor. E também, você pode entrar lá na nossa loja parceira, que é bravojogos.com.br e comprar vários joguinhos, acessórios com desconto no boleto ou na transferência bancária, e você também pode parcelar suas compras em até 10 vezes sem juros. Sem juros, né? Juro. Juro é bom, né? É isso aí. Então vamos lá pro nosso podcast, que a gente tem muita coisa pra falar aí. Eu acho que a gente começa esse podcast. Primeiro, acho que eu tenho, antes mesmo da pauta em si que o Irra tá acompanhando ali, porque assim, o Irra, ele tem essa tradição de, normalmente, jogos difíceis, dos jogos que ele sempre vence e tal. Mentira. Mas eu acho que vale a pena a gente comentar o motivo, né, de fazer um podcast sobre esse tema. Porque... É porque ele ganha a Twilight Imperium agora, por isso que ele quer fazer jogos pesados. Não é por conta disso, mas talvez seja. Eu acho que tem um certo, uma certa motivação, um certo prazer em jogar jogos difíceis que são gostosos de você jogar. Porque às vezes você vai jogar um jogo muito raso, você fica 40 minutos, 30 minutos, ou até mesmo mais tempo que isso, e você não sente aquela recompensa chegando porque você gastou esse tempo com aqueles jogos, né? Tem jogos assim que você vai jogar e você fica, cara, esse jogo podia ser melhor. E não é nem necessariamente falando assim de jogos leves que eu gostei, entendeu? Porque tem jogos leves assim que eu adoro jogar, você também gosta de jogar, mas são jogos assim que te dá uma ideia e você vai lá com aquela sede ao pote, você tem um jogo muito raso. Sim, você tá esperando que você vai fritar o teu cérebro ali, você vai destruir tudo que essas possibilidades que você quer, mas não era aquilo ali que você esperava e você desanima até com o dia ali, deixa de lado. É, e necessariamente eu acho que o caso que eu lembro do Irra com um jogo assim, talvez fosse o mesmo Scythe, né? Que pro Irra mesmo ele não curtiu tanto. Não. Porque ele é muito guiado, né? Ele não faz você desenvolver tanta estratégia, né? Isso. Pelo menos eu lembro que você comentou isso. É, a gente jogou acho que 3 vezes seguidas, 2, 3 vezes seguidas e sei lá, pra mim foi muito foi simples você seguir alguma metodologia e ganhar o jogo. Uhum. Então, eu segui as 3 vezes a ideia ali pra ver se era realmente isso. Na hora que eu vi que, sim, você segue aquilo e você ganha, pra mim deu uma desanimada. Ele não te possibilita, pelo menos ali eu não enxerguei muito, porque também não joguei muito, possibilidades que poderiam concorrer a essa vertente que eu fiz. Por isso que me desanimou um pouco. Eu quero jogar mais também. Eu tive essa visão um pouco, assim, inicialmente, mas eu quero jogar mais. Tem jogos, assim, que eu sempre vou jogar e fico... não sei. Talvez o primeiro desses casos, não é necessariamente que envolve desafio, mas nem nessa parte cognitiva assim, mas que deu aquela primeira impressão ruim, mas depois de muitas tentativas pra mim, foi o Mercus Marauders. Uhum. Por mais que ele não seja tanto assim de otimizar ações e tal, até seja um pouco, né, querendo ou não, a partir dos rumores e quests que você faz, mas que na primeira impressão que eu tive assim, deu aquele gosto assim que ele fala, não, eu me superei, tive aquela superação, tive aquela recompensa muito boa, né, então foi uma coisa assim que demorou pra entender, né. Eu acho que talvez um assunto que a gente pode até tratar aqui, que envolve essa discussão, é que o próprio Board Game Geek, além das suas classificações baseada na categoria, o ranking mesmo geral, cada jogo ele tem um peso, né? E esse peso a gente até pode discutir do que se trata esse peso, seja um peso físico, né? Quantos quilos tem uma caixa, ou até mesmo um peso em questão de será que é um jogo muito complexo, ou será que é um jogo que tem muitas ações e que talvez torna-se complexo ou pesado, entre aspas, por conta disso. É até difícil a gente mensurar, né, essa parte de peso dos jogos. Porque, querendo ou não, vamos supor, os jogos mais difíceis, conforme o Board Game Geek, são jogos normalmente de wargame, né? Jogos Sim. que simula um momento histórico de um combate na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Ou uma campanha durante a Guerra da Coreia. E assim vai vários jogos que são desafiadores, né, cara? Eu não sei necessariamente assim se a gente também pode pensar eles como os board games tradicionais, porque normalmente são jogos de nicho, né? Não são jogos tão populares. E quando a gente pensa em jogos de nicho, populares, que nem eu falei, né? O próprio nome diz, são jogos que vendem, né? Não que sejam melhores que outros, não é essa discussão, mas jogos populares que tem um desafio, que normalmente demanda um público. Tem vários jogos, vários exemplos assim, que acho que o jogo mais famoso aqui no Brasil é o Terra Mística mesmo, que a gente Sim. vai comentar mais pra frente, que é um xodós aqui no Brasil, que muita gente gosta, e ele é um jogo nesse parâmetro de desafio, né? Algumas coisas a gente até tava discutindo antes da gravação, que tem coisas nele que não são necessariamente desafiadores, né? Uhum. Ele tem algumas coisas que são bem orgânicas, intuitivas, você Isso. faz aqui, você tem uma resposta direta e você vai fazendo. Mas alguns outros elementos dele torna ele desafiador, porque na primeira vez que você joga com uma raça, você demora, né, pra você entender qual que é a mecânica dela, né? Uhum. E também, quando a gente pensa em jogos desafiadores, a gente também entra em jogos difíceis, né? Sim, desde acho que das regras ali, que você já vai se matar pra você ler, lembrar de cada detalhe. Sim. Até a parte de organização, setup e o próprio jogo na hora do decorrer dele. Eu acho que também vários jogos em característica econômica, né? Muito deles, assim, que são muito focados em econômico, normalmente apresentam desafios, né? Sim. Desafios grandes, assim. Até por conta de que você tem que pensar em otimização. Isso, né? É o que envolve daí a parte da economia, né? Você otimizar o teu dinheiro e fazer o maior número de o que for que o jogo tá te oferecendo, prédios, usinas e outras coisas, pra você se dar bem no jogo. Outra coisa também que é importante nessa parte, você comentou, né? Jogos difíceis, eles têm essa camada primeira, né? A primeira camada é quando você se interessa pelo jogo e você tenta analisar se ele vai valer pro seu grupo, né? Sim. Eu sei que cada grupo vai se comportar de uma certa maneira pra cada jogo, né? Sim. E quando você vai atrás jogos assim, você encara primeiro a questão de você aprender, você mesmo aprender sobre o jogo e você elaborar aquela didática na cabeça pra você ensinar pra outra pessoa, Isso. né? Uhum. Que normalmente, por exemplo, eu lembro que o caso mais recente pra você foi o Rune Wars. Isso. Né? Uhum. Que você foi lá, leu as 40 páginas que seja. É, por aí, acho que 36, alguma coisa assim. Sim. E foi um desafio, né? Porque hoje em dia os jogos da Fantasy Flight, eles têm aquela questão de ter um livro how to play e outro de referências, né? Mas antigamente era tudo junto, uhum. né? Então, eu acho até louvável. Por mais que muita gente reclame, ah, porque tem dois livros de regras. Normalmente ele quer que você leia, sente e jogue. Depois você vai consultando as exceções. E pra jogos difíceis assim, é difícil você ensinar? Primeiramente, dependendo de como a regra tá descrita, isso já é um desafio gigante. Porque, por exemplo, do Rune Wars, ela é fácil, entre aspas, de você ler, mas tem muitos detalhes. Então você tem que ler, pelo menos eu li uma vez, ela no geral, eu li uma segunda, pensando nos detalhes, e depois li uma terceira de como que eu iria explicar pro meu grupo. Uhum. Então foram três vezes pra eu degustar as regras, uma porque eu realmente gostei das regras do jogo, tipo, só de ler as regras do jogo já foi me chamando muita atenção, e outra porque você tem que esmiuçar os detalhes que é disso que faz muita diferença no jogo. Eu vi isso tanto pro Game of Thrones, eu vi isso pro Civilization, foi muitas vezes lendo o manual, vendo os detalhes que, pô, a gente fez um negócio ali que mudou totalmente a ordem do jogo. Ah, sim. Então isso daí é o... Você vai ter que ler uma vez, pelo menos duas vezes você tem que ler antes de explicar. É, ler uma terminou vez, o jogo. Cara, você não consegue explicar um jogo, desculpa isso. Aí. E terminou um jogo assim, desse nível, que tem muitos detalhes, muitas regras ali, você tem que depois já chegar em casa, pegar em fórum, pegar ou se tiver discussões das regras ali, esmiuçar cada detalhe, porque do Rune Wars a gente pegou várias coisinhas que a gente ficava em dúvida e não tinha no manual. Uhum. Eu fui no fórum e fui olhando a discussão, deu, ah, e fui mandando pro pessoal, pessoal, gente, é assim, assim, assim. Com isso a gente foi refinando o jogo. Quando eu joguei a segunda vez, que eu joguei com meu irmão, nossa, pô, o jogo fluiu muito mais, foi muito mais rápido, foi bem mais interessante também. Sim, o meu caso que eu lembro assim, que foi interessante de ler as regras e que foi um jogo, pelo menos hoje, né, que a gente vê muitos vídeos ensinando as pessoas via YouTube, outra plataforma de outro vídeo. É, outro ponto interessante também. Que é interessante pra você aprender, né, mas às vezes só com isso você não consegue explicar nem jogar, cara. Às vezes uhum. você tem que ler pra você entender por que aquela ação foi disponível, entendeu? Por exemplo, os meninos me deram o Twilight Imperium 4ª edição de presente e eu vou ler e eu vou passar um vídeo pra eles e depois eu vou explicar, uhum. entendeu? Eu vou falar, ó, o vídeo é pra vocês terem uma noção básica. Isso. Depois eu vou explicar, dando uma breve, assim, de algumas ações, de algumas estratégias que o pessoal usa, né? Porque eu acho interessante, assim, de, ah, você faz isso e isso e você não tem essa noção de estratégia, de explicar, né? Principalmente jogos, assim, que tem várias camadas de estratégia, de tática mesmo que você vai utilizar durante o jogo. Eu acho interessante você dar uma pincelada pra pessoa falar, ah, não, mas eu lembro que o cara comentou sobre esse tipo de combate aqui do que combate X, entendeu? Então, na hora que você vai ler, é legal você até planejar como que você vai abordar as coisas, né? Eu tenho um certo problema, às vezes, pra falar no meio da galera e eu me gaguejo tudo, assim. Mas eu sempre peço pra galera, calma, eu vou explicar isso aí a longo prazo, porque às vezes a pessoa viu que dá pra fazer uma ação específica e se você corta na hora de explicar um jogo difícil, a pessoa, ela já entendeu a sacada, mas outras pessoas na mesa não podem não ter entendido, entendeu? Fala, calma, eu vou explicar isso mais pra frente, né? Então, aprender jogos difíceis também é um desafio muito legal. E quando você lê umas regras e você absorve ela, seja lendo duas, três, quatro vezes, é uma coisa muito gostosa, assim. Eu acho prazeroso, assim, porque é você lê uma coisa, você entendeu. Primeiro que, obviamente, foi bem estruturado aquelas regras pra você ter essa sensação de absorção, né, das informações, porque já teve casos de eu pegar livros de regras e ler e, cara, o que tá acontecendo aqui? Não, realmente, cara, tipo, teve jogos assim que eu fiquei, mas calma, eu quero saber por que que não pode fazer ação antes, entendeu? Não ficou subentendido. Eu acho que o caso que a gente jogou foi o Meeple Wars. Entendeu? Aquilo era horrível. É um jogo simples. A ideia do jogo ser um RTS, ótimo. Mas quando você vai ler, jogar, você fala assim, beleza, e se acontecesse aqui? Você pesquisava. Era raso, né, o manual. Era raso, isso que eu tô falando, entendeu? Às vezes, o jogo, ele se dificultava porque não tinha as exceções. Então, o designer não pensou, ou a pessoa que fez o manual, né, porque às vezes pode ser uma pessoa diferente, não pensou nessas exceções. Então, você tem que ver que isso também envolve muito coisa além do desafio do jogo, né? Da complexidade do jogo, assim, que às vezes é um manual pode te dar uma sensação muito ruim. Por mais que o jogo seja, tem uma ideia muito boa, não adianta você ter um jogo raso ali, né? Sim. Tem casos que a gente pode até comentar aqui, a gente não chegou a jogar nenhum jogo desse designer, mas o pessoal sempre fala que os jogos do Vital Lacerda são jogos que têm muitas exceções de regras. São ações simples, mas que vão desencadeando cada vez mais ações, né? Sempre falam lá do The Gallerist, do Lisboa, que são jogos assim que você olha... Gigantes, né? Que tem sempre uma camadinha estratégica de complexidade maior, né? Você pisa num degrau, já aparece outro e assim vai, tá ligado? Você vai escalando. Por mais que às vezes pareça duas, três opções, mas cada opção vai ramificando cada vez mais. É uma coisa tipo uma árvore de talento que você tem em jogos eletrônicos. É, aí que entra de novo, né? Os detalhes que vai influenciar bastante no decorrer do jogo. E depois, você vai ter que fazer ainda fixar tudo falando, fixar na cabeça do pessoal que tá te escutando as regras. Sim. Você lembrar, ó, tem 300 detalhes, pelo menos lembre uns 20 que já tá bom. É, tem jogos assim que na hora de explicar, eu prefiro às vezes falar, não, beleza, deixa eu deixar algumas exceções, quando aparecer a gente responde. Porque às vezes não aparece a situação e você só dá aquela overwhelm de informação pra pessoa, sabe? Você inunda a pessoa de tanta informação que a pessoa não sabe o que fazer. Ó, então... vou te explicar, mover a pecinha. Na hora que você mover, a gente vê o que, que vai acontecer. Quase isso, mas explicar também é um dom à parte. Não que eu explique tão bem assim no geral, mas realmente eu me dedico assim, ler, de tentar montar o setting do jogo, né? Porque às vezes o jogo tem uma mega história, mas às vezes a galera quer saber como que se dá porrada, sabe? A gente tem o caso do Rod, que é como que bate nos bonecos aqui? Mais ou menos isso. E é gostoso de ver como que você às vezes consegue absorver essas informações e transferir isso, né? Depois as regras que a gente tem de... Talvez até mesmo você planejar de como que você vai se organizar na mesa, né? Porque jogos... Setup, você fala? Tem gente que gosta de acompanhar o setup e perguntando já as coisas, né? Sim. Eu falo, calma, deixa eu montar tudo certinho pra explicar aqui. Um jogo complexo normalmente tende a ter muitos componentes. No geral, pode ocorrer as situações que são jogos longos, né? Que você vai precisar de dedicação de tempo. Mas eu acho que talvez a gente nem entra nessa parte, porque dependendo do jogo, pode ser um jogo mega grande, que nem o Zombicide, que você tem um setup gigantesco, mas o jogo não é tão difícil assim, né? Sim. É um jogo mais simples. Então, não tá diretamente relacionado, né? Jogos com setups grandes são jogos complexos, né? Às vezes é um jogo só demora mesmo pra colocar na mesa, né? E você vai jogar também uma coisa bem simples. É, o que pode ocorrer vai vir em níveis de detalhe de novo. Sim. Civilization. A gente tem muitos componentes ali, muitas coisas que a gente vai ter que ir pegando. Eu acho que Civilization foi a primeira vez que a gente teve um impacto, assim, dos jogos tabuleiros modernos, assim, grandes na mesa, né? Porque até então tinha Battlestar Galactica, né? Que era um jogo, assim, razoavelmente grande, mas não ocupava tanta mesa. Só tem um board, no máximo, cada um fica com a sua ficha de cartas. O Catan mesmo, que foi um dos jogos iniciais que eu tive, só tinha praticamente tabuleiro central. É bem simples, né? Mas quando a gente foi jogar o Civ, que daí a galera começou a montar o mapa, começou a montar o mercado, começou a montar a árvore de árvore das tecnologias, começou a montar cada coisa assim, e você fala, caraca, eu vou me perder nisso aqui, porque é tanta coisa que tem nesse jogo, que você fala, onde eu vou e aonde eu começo, isso, né? Porque normalmente, pra você explicar o Civilization, que é um dos casos aqui, é um jogo que, se a pessoa tiver já um pezinho no Civilization de computador, é já um grande onde passa, né? Sim. Que se fala, ó, você tem que ganhar dessas três, quatro maneiras aqui, né? É, pega as referências, né, do jogo de computador. Sim. Pra ter uma noção melhor como que o desenrolar do jogo. Sim, mas quando a pessoa não tem essa noção do computador, cara, é um outro passo que você tem que falar pra pessoa, ó, você vai explorar esse mundo aqui, você vai tentar absorver o máximo que você encontra no caminho, assim, de recursos. Você vai ter que olhar os seus amiguinhos enquanto eles estão fazendo também coisas diferentes. Suas bordas, né? Você tem que ficar ali com cuidado porque suas bordas são abertas e a galera pode entrar e te atacar. Então, é um nível diferente pra você explicar, dependendo do setting da pessoa, né? De como que a pessoa já tem um background, né? É, só falando, a gente tá falando do Civilization de 2010, tá? Isso. Não a New Dawn. É bem diferente os dois. É, bem diferente, sim. O New Dawn, ele é bem mais simplificado, isso, né? Em questão de regras e... De jogo em de si, jogo, né? Assim, né? E outros de setup grande são aqueles que a gente olha caças gigantes. O próprio Twilight Imperium, posso, sim, colocar como um setup gigante, né? O World of Warcraft. World of Warcraft, o Rune Wars, que a gente comentou aqui. Cara, são jogos assim que eles demandam espaço físico, né? É, você vai jogar, você vai falar, uau, beleza, vou sentar aqui, então vou sair muito mais tarde do que eu imaginei, né? Porque você vai ter tanta detalhe. É, entra mais uma dificuldade, né? Você precisa ter uma mesa, sim, grande e horas disponíveis pra jogar. Exato, né? Por exemplo, você quer jogar mais Rune Wars, certo? Certo. E quando? Não sei. Então, é justamente isso, o André, né? Twilight Imperium, quando? Estão tentando marcar aí no final de semana. Exatamente, eu já tô meio que antecipando, mas essencialmente jogos grandes, por exemplo, tem jogos que são grandes, que tem várias expansões, que nem o Descent que eu tenho, às vezes não precisa necessariamente gastar um final de semana, mas vai demandar muito tempo pra você montar e tal. Então, O Gloomhaven também pode colocar aí, pode, que é gigante. Grande? Gigante? Que lá é tipo um colossal, tá ligado? Aquela miniatura que o... É que você não chegou a ver, mas o Eric Lang, ele tá fazendo um novo jogo de... Não vi qual que é. Um jogo de Cthulhu, assim, em geral. Ele tá fazendo uma miniatura do tamanho de uma criança sentada. Caraca! Cara, é absurdo. Vai abrir o Kickstarter em breve, mas vocês vão ver lá. Esse vai ser um jogo, mais um jogo pesado, basicamente, né? Massa, bacana. Agora a gente calma, a gente falou de regras, falou de setup. Vamos conversar um pouco de jogo, né? Como, sim, é que o jogo ensina o desenrolar, o que que se considera pesado nele, antes da gente brincar. Eu acho que vale a pena a gente colocar, entre aspas, o que é desafiador naquele jogo e o que é de recompensador naquele jogo, né? Porque tem jogos assim que você vai jogar, você tem aquele desafio, mas normalmente fica um saborzinho na boca amarga. O que que você considera um desafio no jogo? Cara, seja questão de otimização, tá, seja superação mesmo em si, né? Porque normalmente jogos competitivos tem essa questão da superação, porque você vai ter que superar seus amiguinhos, mas não necessariamente você busca vitória. Tem jogos assim que, por mais que eu não ganhe, eu adoro jogar eles. O Civilization, que a gente comentou aqui várias vezes, o 2010, é um jogo assim, por mais que eu não goste, mas eu gosto de ver que... Por mais que eu não goste, que não, eu goste. Perdão. Por mais que eu não ganhe, eu gosto de ver meu progresso. Cada partida que eu jogo é muito diferente da outra que eu joguei, porque eu evoluí como jogador naquele jogo, entendeu? Eu já tenho já uma mentalidade assim que, sei lá, eu só ganhei uma vez com ele, nesse jogo. Duas, né? Uma só. Só ganhei com os espanhóis. Foi um dia maravilhoso pra mim, cara. Foi no dia da pizza de bacon com chocolate. Todo mundo tava estunado aí, então. Não foi. Foi no dia da pizza de chocolate. Na casa lá, do Will. Não, eu ganhei na casa do Rod. Então, mas você ganhou lá na casa do Will também uma vez. Ganhei. Ganhou no dia da pizza do chocolate. Nossa, então é isso, cara. Eu acho que foi estunado pela pizza de bacon com borda de chocolate, mas tudo bem. Não, mano. Olha, eu acho interessante sim, porque ele em si já é um jogo que você tem muitas camadas de estratégia. E o desafio do Civilization pra mim é que, como você fala, né? Tem jogos que não adianta você querer ganhar na primeira. É você estudar, isso, o jogo, né? De você arriscar uma estratégia aqui, de você dar um pezinho na outra estratégia, pra quando você jogar futuramente, você falar, não, eu acho que esse caminho é um pouco mais orgânico pra mim do que um caminho militar. Eu prefiro fazer um caminho de economia do que esse aqui. Então, cada vez que você vai testando o jogo, você vai aprimorando isso. E o resultado pra mim como recompensa é justamente isso. A minha evolução em relação àquele jogo. Não é ganhar o jogo em si. Ganhar o jogo, tipo, dobra, triplica... Sim. Essa sensação. Mas quando você evolui de uma partida para outra, pra mim é o exponencial, assim, você vai sempre melhorando e cada vez mais, lembra que no começo tinha pessoas que tinham uma estratégia, por exemplo, ah, vou fazer a estratégia aqui da árvore de tecnologia e todo mundo tentava só aquilo. De repente, quando você foi testando outras coisas, as pessoas foram testando também. A gente viu que jogamos de gregos, que a gente viu, sim, a habilidade deles e, pô, acelera, tem parte de gol, você ganhou com Gold ali também, você começa a ver outras oportunidades. Sim, porque tem certas estratégias no Civilization que são mais fáceis, né? Digamos assim, mais fácil você seguir. Não que seja mais fácil você completar, mas, por exemplo, parte de tecnologia é a parte mais tranquila, porque você vai melhorando tecnologia, mas ele meio que fala assim, olha, o desafio desse jogo não é só você focar em uma coisa, você saber focar em duas coisas ou três coisas ao mesmo tempo, e quando você não tiver como tá na topa daquela linha, você saber mudar na hora certa, porque se você não adianta você mudar no futuro, porque você vai ficar muito atrás, porque ele é um jogo de corrida, né? Então, depois da última expansão ainda, né? É. Ficou muito rápido o jogo terminar, então... É, eu lembro que a gente jogou a primeira vez, algumas vezes assim, com 4 pessoas deu 6 horas. Sim. E quando a gente jogou com as expansões todas, assim, deu jogos assim de 4 horas no máximo, isso, sabe? Porque ele tem coisas que otimiza, sabe? Ele deixa menos burocrático algumas coisas, né? Então, a parte das moedas de investimento, assim... É, se não me engano, acho que as políticas aceleraram bastante o jogo, porque você vai acumular mais rápido a parte do dial ali de trade. Sim. Com isso você acelera a tecnologia acelera tanto pra você ganhar a parte de gold, tanto pra você fazer militar. Com isso, então, o mapa, você vai acelerar ele de você começar a caminhar, você começar a fazer guerras e tudo mais. Ele é um dos poucos jogos que a gente fala, cara, se você tiver como, compra as expansões, porque as expansões vão fazer muita diferença. Faz. Assim, tanto de otimizar pra você poder jogar até mais vezes ele, e também abrir possibilidades com várias civilizações, né? Tem civilizações, obviamente, que são mais overpowered, roubadas, né, roubadas que outras, mas ainda assim vale muito a pena, né? Uhum, e eu quero um exemplo seu agora. Você colocando na pauta um jogo que você ficou apaixonado e você conseguiu uma cópia. E é um jogo assim que você olha inicialmente e fala, é um jogo de alocação de trabalhadores. O Russian Railroads, né? Sim. Que isso é um jogo assim que você fala, é um jogo de alocação de trabalhadores e pronto, você coloca ali e faz ação. Mas quando você vai vendo como o jogo funciona a cada rodada, como as pontuações funcionam, ele é um jogo de camadas gigantescas. Isso. Né? É, o inicial do Russian foi o Uma. Como eu gosto de jogos de trem, claro. Ele tinha uma vertente diferente dos jogos que eu já tinha jogado, já tinha visto. Que você não vai mexer os trenzinhos, mas você vai começar a construir as suas ferrovias na parte da Rússia, né? Pra você ligar 3 cidades. Beleza, ok, você vai construir. Daí, a partir disso é o quê? Conforme as construções, conforme você vai construindo teu trilho, colocando as máquinas que vão correr, eles vão te liberando pontos, vão te liberando mais trabalhadores, você vai poder construir também indústrias. Então, você tem um board teu que você vai controlando, que você vai ter que pegar seus trabalhadores pra ir otimizando no tabuleiro central, ou seja, você já vai estar concorrendo aquele espaço com os jogadores em volta. Se você tá traçando uma linha de raciocínio, aquele outro jogador do seu lado pode traçar uma igual que pode te bloquear. Então você já tem que ter o teu plano A, B e C, porque são 4 pessoas, dependendo do número de pessoas. Você vai delimitar uma ideia central, você vai percorrer pra ela, mas você vai ter que ir aos poucos modificando conforme os jogadores estão indo. Então você vai já ter uma pegada de cuidar do teu tabuleiro, cuidar dos trabalhadores e cuidar do pessoal, como que eles estão fazendo. E não tente jogar esse jogo, você achou uma estratégia que no começo funciona pra você, que ela não vai funcionar no resto do jogo. Porque a galera vai sacar que você tá fazendo muito ponto por conta de, sei lá, de indústria, né? Isso. E você fala, não, vou ficar só indústria porque o resto não importa. Aí quando você vai verificando a questão das pontuações, como funciona os trilhos, a diferença entre eles, que daí você fala, opa, eu acho que a longo prazo isso é bom. Aí você tem que saber dar esse turn-up ali de você conseguir conquistar isso. Né? E o último ponto que eu coloco aqui é você saber fazer os combos. Porque se você quer acelerar uma... como, por exemplo, a indústria, mas você não tá acompanhando os trilhos, você não consegue combar os dois. O gostoso do jogo tá aí, você saber manipular a parte da construção das ferrovias, ao mesmo tempo que você tá evoluindo industrialmente, porque uma vai ajudando a outra. E isso daí, nossa, chega um momento no final do jogo que você começa a fazer muita coisa e acelera o jogo, ganha tanto ponto que os outros vão ficar assim, pô, cansei, só vejo uma pessoa jogar. Sim, e é justamente isso, cara, é você criar sua maquininha de ponto, maquininha de combos, né? Porque não necessariamente os pontos ocorrem no final de cada rodada, mas você vai gerando esses combos assim que o Ira até falou, né? São 3 cidades que você tem que alcançar com os trilhos e os trilhos têm cores, né? E o lance dele é que a diferença dos trilhos, assim, essa distância entre os trilhos, dependendo da cor do trilho, por exemplo, começa um preto, depois vai um cinza e cinza, marrom? Cinza, marrom, vermelho e branco. Cinza, marrom e branco, isso. É, dependendo da distância entre eles e conforme você coloca eles nessas trilhas das 3 cidades... É, porque você tem que sempre evoluir a cor, tem uma sequência, né? Por exemplo, você tem que levar o preto pro 2 pra você poder colocar o cinza no 1. Sim. Então você tem que sempre liberar espaço pra trás ali dos trilhos pra você tá renovando. Pensa que você tem que fazer tua trilho principal evoluindo aí, vamos dizer, 1800, era um trilho de um tipo. Depois você vai ter que trocar aquele trilho pra um outro melhor porque tá desgastando demais. É mais ou menos essa é a ideia. Pra você tá evoluindo um trilho que já exista pra um outro melhor. Com isso, cada trilho que tem a cada posição tem um valor matemático que você vai somando e vai evoluindo ali na trilha de pontuação. Ele é um jogo assim que pode ser assustador, mas quando você... mas saca? É. Realmente é assustador, porque a gente teve o caso da Jéssica mesmo, né? Foi jogar e ela saiu assim, estunada, assim, tipo, o que que aconteceu aqui? Né? Que trem passou em mim. Exatamente, né? Porque realmente é um jogo assim que vai demandar que você tenha uma dedicação, principalmente por conta de girar esses combos, né? É uma alta... Bem, eu quando jogo, pra mim, eu abstenho totalmente do mundo externo, porque é uma alta concentração de tudo que você tem que pensar. Que nem eu falei, você vai estar traçando o teu plano principal pra ganhar o maior número de pontos. Sim. Só que você vai ter que pensar em A, B, C ali, quer dizer, B e C, né, pra você... O cara usou o local que eu queria. Aonde que eu vou? Eu vou pra lá agora, mas se o outro cara usar, então eu vou pra o outro, e assim vou indo. E o cérebro vai estar pensando, nem lembro mais o que acontece na minha volta, então... É muito engraçado ver o Will jogando, porque ele, tipo, entra no modo assim que ele fica... É até massa, que eu lembro na época do Magic, que quando você pensava, você batia as cartas. Eu lembro até hoje disso. É, o tique de jogador. Um jogo que também envolve combos, que necessariamente não é um jogo difícil, mas o que eu coloco nisso, que a gente deve estar comentando se vale a pena eu colocar ele aqui ou não, é o próprio Terraform Mars, assim. Ele não é um jogo ultra complexo, mas o lance de você saber fazer as combinações dos seus projetos, que você baixa, das cartas, que faz você querer jogar cada vez mais, sabe? De você ter esse desafio de você estar melhorando cada vez mais. Eu vejo o ponto aí que você colocou das cartas, é você tomar a decisão certa pra você colocar ali, porque tem muitas cartas boas que você vai puxar, mas você nunca vai conseguir baixar elas, porque ou tem um custo alto, ou vai estar fora do, dos parâmetros, né, os globais ali. Isso, exatamente. Então, isso pra mim é um desafio grande, é você ter um leque de cartas, de possibilidades, e saber o que focar neles, o que você pode te ajudar durante o jogo. É, e o que eu gosto do Terraform Mars é justamente isso, porque o jogo, como a gente joga com o modo draft, né, antigamente você fazia a fase de pesquisa, cada jogador ficava com 4 cartas, hoje em dia a gente faz o draft, né, pega 4 cartas, escolhe uma, passa 3, até que cada um fique com as 4 cartas que rodaram ali na mesa. E esse jogo, eu acho interessante justamente isso. Ele é um jogo que demanda que você jogue mais vezes, pra você aprender os combos. Sim. A primeira vez que você for jogar, você fala, não sei o que eu tô fazendo. É, a primeira vez eu me senti muito perdido. Eu pegava as cartas, porque eu joguei o jogo sem ler todo o deck, né? Sim. Então você vai lendo conforme o jogo tá rolando. Então você não sabe o que existe a mais que pode te ajudar. E, nossa, cara, eu fiquei perdido demais. Até você pegar, daí a segunda vez e a terceira. Beleza, agora acho que dá pra jogar decentemente. E a forma que você joga decente é justamente isso, né? De você saber quais caminhos que existem. Isso. E você saber planejar. Ah, aquele cara tá seguindo uma parte de acumular bichos, animais em geral. Você pode pegar cartas e eliminar dele. Ou não só isso, ao mesmo tempo que você tem que saber gerenciar as suas ações, né? Que você pode fazer uma ou duas ações por cada turno. Então você pode ficar enrolando ali um turno até que um passe pra você poder fazer as ações que todo mundo podia fazer também, entendeu? Uhum. Essa parte também é uma parada bem brilhante, assim, que não é, como a gente falou, não é um jogo ultra difícil, mas ele tem um desafio, que é justamente isso, você aprender cada vez mais o jogo, e cada jogada que você faz, cada vez que você joga, é sempre um desafio novo, assim, porque você vai ter novas possibilidades na sua mão e você tenta montar a sua máquina de pontos ali, isso, né? Que ele é um jogo de engine build que te recompensa por conta disso. Então a recompensa de você ver as coisas funcionando na sua mesa, as cartas projeto ali que você baixa, seja azul, seja verde ou vermelho mesmo em si, funcionando, você fala, caraca, valeu muito a pena você esperar uma carta ou guardar uma carta pro futuro. Saber queimar uma pra ganhar o dinheirinho. Isso, essa parte eu acho bem interessante. Mais um exemplo aí. Vamos ver, a gente já fazendo o overview aí do que a gente já falou. Falamos acho que bastante do Civ, né? Não valeria nem a pena tocar em cima. Falamos do Russian, falamos Terra Mística, citamos mais alguma coisa? Ou... Acho que Terra Mística, eu acho que vale a pena a gente citar mais, porque assim, é um dos queridinhos, né? Como eu disse, aqui no Brasil. E... Que é a vertente de você aprender a lidar com raças. Isso eu acho que é um primeiro desafio. Isso é, porque tem raças que são bem mais fáceis pra você jogar, mas tem raças que são, tem um desafio assim cognitivo que você fala, tá, como que eu vou dar o primeiro passo com isso aqui? Porque são todas opções, ou às vezes as raças das expansões... É bem fora do normal. Você tem a caixa básica, que são raças que são intuitivas, você consegue... Tem algumas que não, né? É, mas é mais... O que eu vejo da expansão é muita dependência dos teus poderes, da bacia. Ali as raças e a parte dos terrenos muda também. Então a expansão traz um novo leque de jogabilidade pro jogo, diferente das raças antigas, eu vejo. Pra quem não tem noção, né, são 14 raças que vem na caixa básica, e na expansão vem mais 6, né? Essa parada de você sempre ter uma possibilidade de você jogar no modo básico ou no modo avançado, virando a ficha daquela raça, né? Que você, por exemplo, de um lado é anões e do outro lado é hobbits, né? Uma coisa assim. É, não. Nossa, cara, faz tanto tempo que a gente não joga até. Mas é essencialmente assim, você saber lidar com as raças, não é um jogo que o desafio deles é bem parecido com o próprio Civ, que eu falei. Ou você tenta brincar de cada vez você jogar uma raça diferente, ou você tenta otimizar aquela raça. São engenheiros. É, entendeu? Engenheiros, exatamente, né? Eu falei anões, mas anões é o vermelho com os gigantes, né? Não, é lá é o Kael'thas com os gigantes. Kael'thas, é verdade. Nossa, é mago do caos, né? Isso. Mas essa parada de você jogar cada vez mais e você ter esse desafio, porque assim, essencialmente é um jogo que as coisas funcionam organicamente, mas a parte parte que brilha no jogo é aquela bacia, né? Dos poderes. E você saber otimizar aquilo, saber gastar na hora certa algumas coisas, que vai fazer toda a diferença. Então, esse desafio, quando você vê aquilo rodando bonitinho, seja você eliminando algumas fichas, né? Porque você pode eliminar pra você queimar algumas ali, que faz o jogo falar, caraca, agora eu posso tudo, porque eu todo turno posso fazer tal coisa, porque você soube otimizar e você soube superar aquele desafio, né? De você fazer aquele quebra-cabeça, porque vai depender muito do jogo também, dos poderes que abriram, dos favores e outras coisas assim, que você fala, tá, esse jogo dá pra eu queimar menos peça de poder. Outro jogo não, fala, eu vou queimar mais aqui porque eu tenho mais liberdade. Então você vai fazendo isso aí, eu acho que o jogo bem interessante nessa questão. Um jogo que talvez utiliza também uma coisa bem parecida, mas que usa a mancala em si, é o Trajan. Sim, esse outro jogão. Esse foi o jogo que mais queimou meu cérebro, cara. Esse foi pior do que o Russian Wars, eu achei. Vou criar um jogo agora aqui. O Russian Railroad. O Trajan, o jogo assim, ele tem o tabuleiro onde fica as construções, fica particionado, fórum e outras coisas, mas o jogo ele vai funcionar no seu tabuleiro de jogador. Porque você vai ter tanto os marcadores ali das construções que você fez, de outros bônus e outras coisas, mas o que brilha nesse jogo é a mancala, que é o quê? Cada jogador vai ter o seu tabuleiro ali, que vai ter as bacias, digamos assim, são 6 espaços que ficam com 2 cores diversas, né? São várias cores ali de uns tokens de madeira. Você vai ter 2 peças em cada bacia, você vai pegar essas 2 peças, você vai colocar uma na próxima bacia sentido horário, e a segunda você vai colocar na adjacente dela. Sim. Aonde ela vai parar, vamos dizer, você tem 6, começando pelo norte, que é 1, daí 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então você tirou ali do norte, que é 1, então você vai colocar uma pecinha na 2 e a pecinha na 3. Aonde ela parou, que é na 3, você vai fazer a ação correspondente àquela a bacia. Isso que é o queima-cérebro ferrado, porque não caiu a ficha de que o número da peça eu tenho que contar pra saber onde que vai ativar o local. E o idiota aqui esqueceu de ficar planejando isso e começou a pegar peças aleatórias e errando a ordem onde você queria ativar. Então isso que é o que queima o cérebro de você ficar pensando ali dinamicamente aonde você vai parar a peça e quais peças das cores que você vai deixar no meio do caminho. Porque é isso que você vai começar a combar com o tabuleiro principal ali de você pegar as ações. Ah, eu preciso que na bacia 3 tenha azul e verde para que eu ative o bônus, alguma coisa assim. Então isso que é o dinamismo do jogo que te deixa muito desafiador. E também você tem que pensar a longo prazo, porque às vezes você quer fazer uma ação daqui 3 rodadas e você vai acumulando uma bacia com mais peças, ou até mesmo tentar acelerar o jogo colocando várias peças assim pra rodar ao mesmo tempo, né? Porque os marcadores de turno é baseado na quantidade de casas que você anda. Isso. Então tem esse desafio, né? Que às vezes você vai, tá vendo que o jogador quer fazer uma coisa e você tenta acelerar a partida por conta disso, ou até mesmo essa questão de planejar a longo prazo. Fala, ah, lá na bacia 1, eu tô na bacia 4, eu vou colocar uma peça ali. Aí depois de outra maneira eu vou colocar mais outra peça. Pra depois eu poder fazer a ação 5, entendeu? Isso. Então essa parte é a parte que mais brilha. Ele é um queima cuca assim, mas essa parte como funciona a mancala mesmo em si, é onde o jogo brilha. Ele tem várias possibilidades também, tem vários combinhos, é uma salada de pontos, né? Como o pessoal fala, né? O Stefan Feld, que é o designer desse jogo, ele é conhecido por fazer jogos com salada de pontos. Tudo que você faz vai te dar ponto. Mas o ideal é você saber otimizar isso, aliado à mecânica de mancala, né? E é mais um jogo que, pelo menos do que eu joguei ali, você tem que focar no teu objetivo principal. Sim. Não é um jogo que você vai fazer várias coisas que vai te arrecadar pontos e você acha que vai ganhar. Quando eu joguei ali a última vez, eu foquei num planejamento e foi o que me recompensou bastante pontos. Mesmo que eu tenha começado a ficar muito atrás no jogo, no final dele ele me trouxe muita recompensa. E foi um ponto bom, porque daí eu não foquei em militar, esquece lá, deixa o resto do pessoal brincar de militar e vou focar nas outras partes do jogo. E por conta da mancala mesmo assim, ele te dá várias possibilidades, né, de você fazer várias ações. Às vezes você tem que fazer uma ação, sei lá, de comércio, cara, vai embora, né? Só pelo menos pra gastar ação aqui. O ideal não é gastar ação, né? O ideal é tentar otimizar as ações, né? Se você fez uma ação que você não teve bônus nenhum, você tá jogando errado. Que você fala, tem que jogar certo. Todas as suas ações são importantes. Por mais que você fale que não é a ação que você queria, mas tem que ser importante mesmo assim. Isso, e o ponto também, além de você combar as cores dentro de cada bacia, é você saber colocar as pecinhas, pelo menos quantidades certas, pra você, se, por exemplo, eu quero fazer 2 ações iguais que possam me dar algum bônus. Então você sabe aonde você vai tirar uma peça pra colocar a quantidade certa nas outras pra você começar a fazer a mesma ação mais de uma vez. É, isso é. Essa parte é um planejamento, porque você fala, você olha ali, tá tipo aquela bagunça, né? Quem olha de fora fala, o que vocês estão um pecinho aqui rodando com uns tontos, né? Mas é bem da hora. Outro jogo que vale a pena comentar aqui também é o Agrícola. Ele é um jogo teoricamente básico, assim, isso. Tipo, de você falar, você constrói sua fazenda durante um período histórico onde tudo tá ferrado e você tem que sobreviver, né? É um joguinho bonito nesse quesito. E o Agrícola, a brincadeira dele é que ele te recompensa recompensa por você fazer de tudo. Isso. E você tentar fazer de tudo, que é a brincadeira do jogo. Ele realmente é o jogo que vai te recompensa por tudo que você faz, porque você tem que otimizar a tua fazenda pra você colocar os bichinhos, colocar a parte de plantação, colocar os teus fazendeiros ali, que são a parte dos alocadores de trabalhadores, e você não pode deixar espaço vazio, porque você vai ter penalidade no final do jogo, e com isso você vai ter que daí começar a pegar recursos do mapa, pegar a construção, pegar ofício e tudo mais. Então cada, esse eu vejo que cada detalhezinho que você vai pegando do tabuleiro principal, das tuas cartas, vai te trazer muito benefício. Sim. Então, e diferente dos outros jogos, esse eu senti é um desafio de pressão. É um jogo extremamente rápido que vai passar, pelo menos o meu feeling foi tipo, cara, eu tenho que fazer muita coisa e o jogo tá acabando, já tá indo pra última rodada. Como isso? Tipo, eu não fiz tudo. Então vem aquela pressão gigante melhor, em cima. Ele demora um pouco pra subir a curva, isso. Mas lá no final você consegue fazer mais coisa. Uhum. E outra parte que também envolve muito nesse jogo é que ele tem uma forte interação dos jogadores, né? Porque você bloqueia, igual o Russian Railroads, você pode bloquear uma ação, mas ainda assim você consegue meio que contornar. Sim. E às vezes você tá precisando de uma certa coisa do agrícola, que você quer aquela ação e o jogador percebe que você quer, você fala, beleza, eu vou perder esse turno, vou pegar o marcador de primeiro jogador na próxima rodada, e enquanto eu vou, sei lá, acumular recursos, né? Então você pode fazer dessa maneira. E ao mesmo tempo você tem que tentar analisar, porque você fazendo isso aí, às vezes você gasta uma ação à toa, né? Então, isso que é o problema do agrícola. Você não pode gastar ação à toa. Cara, é muito rápido o jogo. Então cada ação, otimize ela, saiba usar tudo que aquela ação vai te permitir utilizar. Porque no final do jogo, a pontuação fica muito apertada. Sim. Não tem essa de um vai ficar 100 e outro 50. Não, cara. Vai ficar a galera tudo nos 30 e pouco ali. Aquele detalhezinho, aquela ação que você não fez porque você não tinha ainda as coisas pra fazer, pode custar muito caro. Isso é. Até o Banquete a Odin, né? Esse jogo... é pesado de tudo que é jeito. Ele é pesado fisicamente também. Ele é mais abrangente, né? Porque ele tem 60 e poucas ações que você pode fazer. Então, todo turno você tá liberado, mas o lance é você tentar otimizar tudo, porque você já começa tudo negativo e você tentar acumulando tesouros e outras coisas que são os tiles azuis e verdes, pra você tentar cobrir aquelas peças negativas, enquanto você também tem que pensar nas formas das rendas, que é um outro caso à parte, enquanto você quer fazer, por exemplo, os barcos e assim vai, sabe? Então, ele é um jogo, assim, que você também tem que demandar mais coisas, assim. Você tem que se dedicar mais nele pra você ter uma recompensa maior, sabe? Então, talvez os jogos do próprio designer, né, que é o Uwe Rosenberg, do Agrícola, que a gente comentou, do Banquete, do Le Havre, até mesmo do Caverna, né, são jogos, assim, que vai demandar que você fala, opa, eu tenho que criar a minha forma de não me ferrar tanto escolhendo ações melhores, sabe? Então, o Agrícola e jogos assim nesse sentido é sempre você faz ações boas. Fez uma ação mediana, você já tem um pezinho atrás, sabe? E acho que ainda um pouco diferente, mas eu vejo também como desafiador. Eu vou colocar como manipulação de pessoas. Ah, já sei o que você vai falar. Eu vou citar um clássico que a gente gosta bastante, Battlestar Galactica. E é um jogo que você tem que manipular pessoas. E isso, pra mim, é um desafio muito grande pra gente, do nosso grupo, eu vejo. O nosso grupo funciona pra essa parte de desafio, porque realmente a gente já se conhece há muito tempo, né? Então tem essa questão de você falar, não, esse cara tá mentindo. Eu já sei que tá mentindo, então... Mas você levar o pensamento da outra pessoa pra aquilo que você quer, tipo, ó... Você, vamos dizer, é o Silo. Você tem que conversar, convencer aquela pessoa na lábia que você não é o Silo, que você vai tentar ferrar o pessoal ali da nave sem te dar a denunciar, né? Então isso eu acho que é a parte de desafio que eu considero não, muito mas bacana. Ele mecanicamente tem desafios, né? Pros humanos, por exemplo. Fazer uma ação, ou às vezes um jump antes do normal pra tentar fugir de uma frota inimiga, né? Que tá nos arredores da Galáctica. E também tem esse desafio também de você falar, vou gastar uma ação consertando a nave ou tento mandar um Raptor pra tentar buscar mais informações sobre o planeta? Então, tem muitas coisas assim que são desafiadoras. Mas isso, tem bastante, mas você tá como um grupo, né? Isso. Pelo menos todo mundo tá conversando e tudo mais. Só que, por exemplo, a melhor ação que seja você fazer o jump pra aliviar. Agora, o cara que é o Silo, não. O negócio ali tá bacana. Você tem que saber manipular. Exatamente. O que que eu vou ter que falar de interessante pra conseguir convencer aquela pessoa de que o jump não é mais interessante do que, sei lá, arriscar um Raptor pra fazer uma busca. Ou continuar ali, não, vamos tentar mais uma rodada, porque a gente pode ganhar isso, aquilo. Tipo, esse é o lance do desafio. É você extrapolar da tua cabeça, entrar na cabeça dos outros pra consertar uma ação que era boa pros humanos, mas não você deveria ser boa pra você. Apresentar uma boa proposta, uma pseudo boa proposta, isso. Pra falar, não, galera, ó, realmente dá pra fazer assim, vamos mandar aquele cara pra prisão, vamos fazer uma coisa isso. Assim. Isso. Ele tem esse desafio mais social, né? Isso, é, desafio social. De manipulação e outras coisas que você faz, assim, que é interessante. Talvez nessa escalada, assim, que envolve muito mais que só o desafio de você influenciar as pessoas, de você ter a lá sábia e tal. O próprio Twilight Imperium entra nisso, porque ele tem as questões de você fazer as alianças. O próprio Game of Thrones também entra nisso, né? Pô, é verdade. Pô, o Game of Thrones é. Como... Só que é facada nas costas nervosas. Ele é assim. O lance é: não seja a pessoa mais importante na mesa durante o jogo todo. Seja a pessoa que tá ali nas sombras, que vai virar o jogo e vai ganhar no final. Uhum. Esse é o desafio do Game of Thrones, né? Enquanto o do Twilight Imperium, eu acho que ele é assim: ele é o desafio de você montar ali a sua frota, de você espalhar, de você tentar convocar uma agenda, uma fase política, pra você votar em leis que vão te beneficiar ou alguns outros jogadores. Ou até mesmo você: não, olha só, vamos trocar alguns recursos aqui, então você não me ataca esse turno. Então, tem várias coisas nesse sentido que eu acho bem interessante, que também é uma coisa assim que, cada vez que você joga, ele tem esse desafio de você tentar viver aquela experiência, sabe? E a recompensa tá por isso, né? Enquanto a recompensa, por exemplo, do Battlestar Galactica tá nessa história fechada que vocês fizeram, das situações engraçadas, sim, por mais que você fica puto com a pessoa muito tempo. Ele não tá presente nas regras do jogo. Sim. Isso que é o bacana. Você cria aquelas regras, você que tá ambientando, você criou aquela aliança no Game of Thrones, você criou aquela aliança. Por que que você criou aquela aliança? Porque o cara era geograficamente, os caras estavam do teu lado, era por potência, porque o cara era muito mais forte, você, pô, vou me aliar ele agora no começo do jogo, porque ele não me ataca, mas no final do jogo a gente vê o que que vai dar. É, então você cria as regras do jogo naquele momento, e isso traz um desafio muito bacana pro jogo. Fora que ele traz um dinamismo, vontade de jogar muito mais vezes. É, isso é. Quando você tem essa experiência como toda, já é uma recompensa própria, né? Uhum. Você fala, caraca, valeu a experiência, por mais que, sei lá, você perdeu. É até difícil falar pra você, porque você é o cara que ganha das coisas, mas assim, às vezes não ganhar, ainda assim, vale como uma experiência, sabe? De você ter visto sua evolução mesmo como num jogo social como esse, até um jogo de pontos, que você, num jogo menor, você tinha feito menos pontos, agora você tá fazendo mais pontos, você vai escalando, né? Sim. Acho que é um caso, assim, que eu gosto da experiência, porque eu tô jogando de uma forma digital, que é o Through the Ages, né? Que é o aplicativo que tem o jogo Civilization, de civilização, né? E ele tem um desafio muito legal, porque às vezes ele é porrada atrás de porrada. A nossa experiência que a gente teve com o tabuleiro não foi tão boa. Sim. Mas eu te garanto que ele é um jogo muito bom. É, que talvez o Ian, ele ficou aquele salzinho na boca, e eu um dia eu vou te dar o aplicativo pra você jogar, cara, que você tem que jogar. É, realmente, primeira vez não desceu, é que foi que nem o Hansa Teutônica lá. Sim, o Hansa Teutônica é um jogo assim que ele é simples, mas ele tem um desafio legal. E assim, quando eu comprei o jogo, eu falei, caraca, vai funcionar muito bem, não funcionou nada, sabe? Eu acho que também foi no dia que a galera não tava muito animada pro tipo animada, do jogo, né? Pode ser. Talvez sim, mas ele é um jogo assim que tem esse desafio de você montar lá as coisas, né? São vários jogos que são assim, né? De você falar, caraca, vai funcionar e não funciona. Ou às vezes é por conta da primeira experiência, mas a longo prazo vale a pena você dedicar muito mais vezes, né? Depois teve que trocar o jogo aí, daí então... É. Não sei, não deu pra botar mais na mesa. Mas eu joguei depois no TTS e foi uma experiência bem legal, assim. Ele é bem mais simples. Talvez a pessoa pense que vai fazer mais coisa que normal, mas ele tem várias escalas ali. Mas já que você citou do Through the Ages, o desafio dele, que você coloca? O desafio dele é o seguinte: ele passa ao longo das eras, né? Você começa na antiguidade, depois passa pela era 1, 2 e 3. Você tem que saber otimizar as coisas, só que ele tem o fator de sorte. O fator de sorte dele é o seguinte: tem aquelas linhas de cartas que você compra as cartas, e conforme o jogador vai comprando, vai reduzindo. Então você pode tentar comprar cartas mais caras que vão gastar mais ações suas, pra não deixar a pessoa comprar. Ou às vezes o cara comprou e veio uma carta muito boa pra ele, então essa parte de sorte que pode incomodar um pouco, que me incomoda um pouquinho, assim. Uhum. Mas os eventos que tem, que os eventos básicos da era da antiguidade são eventos que vai beneficiar todo mundo. Mas a partir daí, todo mundo vai jogando cartas de evento. Pra você abrir uma carta nova da antiguidade, você vai colocando evento de era 1. Então lá no futuro, vai vir aquelas cartas que você baixou, entendeu? Você e outros jogadores. Então você tem que saber que a longo prazo, o que você baixou vai vir. Uhum. Seja perder toda a comida com os ratos, que às vezes surgem. Seja uma colônia que todo mundo tem que fazer apostas pra tentar ganhar aquilo lá. Só que nisso, você vai diminuir seu poder militar. Tem cartas que vão falar, a civilização mais forte, militar, ganha isso aqui. A mais fraca vai perder isso aqui. Então tem essa parte dos eventos que vão a longo prazo ferrando os jogadores e beneficiando os outros. Então você tem que saber otimizar suas ações, as suas construções ali que você tem, não necessariamente as ações, né, mas as construções que vão gerando os recursos, pedra, comida, o nível de ciência e pontos de cultura, que é onde você ganha realmente, ao mesmo tempo que você tem que saber ficar bem forte militarmente. É um jogo que qualquer hora você recebe uma agressão, que o cara destrói uma construção sua e rouba sua comida. Só pra entender, a parte militar tem miniatura ou é... Não, é só é cartas, o valor, né? É o valor. Você, assim, no jogo, em cima dessa carta aqui de guerreiros, eu tenho um cubinho que representa um guerreiro. Ah, tá. Em cima do cavaleiro tem um cubinho que representa um cavaleiro. E assim vai. É assim, tem muitas camadas. Ele é um jogo realmente que... Ele tem uma barreira pra você ultrapassar, que é difícil, mas depois que você ultrapassa é muito recompensador. Você vai fazer as coisas. Na primeira vez você não vai entender muita coisa, mas quando você for jogando, cada vez mais você vai aprendendo mais coisas. Porque ele tem várias exceções, assim. Ah, você quer fazer colônia? Beleza. Você quer ir militar? Beleza. Você quer atacar outra pessoa? Aí você tem que saber planejar. Porque as pessoas podem se defender com cartas, mas não é sempre que a pessoa pode se defender, entendeu? Tem muitas, muitas camadas. Até o Nations, né, que é um jogo que a gente, que eu tinha, que ele era um Through the Ages mais simplificado, sim, só que com mais alocação de trabalhadores, que é a miniatura, né, que a gente tá acostumado. Ele é um pouco mais simplificado nessa questão. Você só tem um valor ali que você sobe e pronto, né? Eu acho que talvez a parte do Nations, comparado com o Through the Ages, é justamente isso. Ele simplifica o que o Through the Ages faz de tão complexos. Mas a recompensa é muito boa, sabe? O Through the Ages tem, assim, demora muito. Se fosse o tabuleiro físico, eu realmente não jogaria, porque ele demora horas. Você joga 4 pessoas, dá 6, 7 horas, 10 horas, às vezes, que realmente é isso. Talvez seja por isso que ele demanda muito tempo, porque tem a parte do AP, né? Que a pessoa vai jogar, vai fazer todas as ações, depois passa, né? Igual o Civilization também tem uma parte disso, né? Que talvez seja uma parte que impede outros jogadores gostarem. Esse é um baita desafio também, né? É. A gente não comentou que é a parte do downtime de ter uma ação World of Warcraft. Nossa! Cara, o que, que é aquilo? Tipo, os três do outra facção que faz as ações, mas vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa do outro time, porque até você discutir, você fazer tudo... Você tá lá só olhando pra fiscalizar mesmo pra pessoa não tá roubando, isso, sabe? Isso, exatamente. Porque realmente ele vai demandar que você tenha essa dedicação. Dedicação por si só, ele é um porém, né, nos jogos, né? Só pra gente encerrar aqui, eu acho que um jogo que tem um desafio, talvez jogou demais e até por isso que eu passei pra frente, que é o Dzolk'in, das engrenagens. Porque o desafio dele é justamente você saber quando você vai gerar aquela engrenagem. Minto, o desafio é saber quando que vai acabar o jogo. Também, aquela, né? Aquela praga lá, cara. No computador nunca sabia onde é que a gente ficava jogando dias e dias. Sim. Eu perdi a contagem da engrenagem. Eu, porra. É que a engrenagem tem um marcador lá que não conta, né? Uhum. Mas o desafio dele é justamente isso. De você saber, a longo prazo, qual ação você vai poder fazer. E você saber, às vezes, gastar uma ação dupla, né? De você girar duas vezes a engrenagem pra atrapalhar um jogador. Sim. Então isso também é uma parte bem legal, assim, porque é uma alocação de trabalhadores. Só que essa alocação se movimenta, né? Isso. Porque você fala, não, beleza, eu vou fazer uma ação aqui, daqui a pouco alguém movimenta e você fala, putz, eu calculei errado. É só a longo prazo também, né? Você tem que pensar ali que aquela ação vai... No seu turno, ou você tira a peça ou você coloca a peça. Então você tem que saber, vou tirar uma ou duas. Aí você fala, não, vou tirar uma aqui, depois eu tiro outra. Mas você perde de colocar outra peça. Então isso. Você tem que saber quantas vezes você vai tirar, quantas vezes você vai colocar. E se você não pode colocar, você vai fazendo assim e por aí vai. Uhum. Mas era um baita jogo, cara. Agora a gente vai ter que ficar só no computador, né, já que você tirou. Sim, mas eu acho que vale a pena a gente jogar. Eu joguei o Russian Railroads esse dia pelo Board Game Arena e foi muito da hora. Eu joguei com o Thiago Kares, assim, é um jogo maravilhoso. Eu tenho dois outros jogos que são similares, entre aspas, que também tem um desafio, que é o Porto Rico e o Race for the Galaxy, que são jogos, assim, que você usa a ação dos outros pra você se beneficiar. Uhum. E às vezes você quer não fazer uma ação pra não, a pessoa não utilizar aquela ação, porque vai ser benéfica pra ela, e mais pra ela do que pra você. Então você tem que saber também, a longo prazo, saber quais ações você faz a cada turno, né? Mas é bem mais simples também, é bem mais, né, simples, mas o desafio tá justamente nisso, né? De você saber quais ações você escolhe pra você ser desafiado, né? Você desafiar e você ter a recompensa. O que a gente tem de desafio de controle de área? Tava pensando aqui só. Eu acho que o Cry Havoc entra um pouco. O Kemet entrava um pouco também. O Kemet, sim. Kemet, assim. Cyclades. Cyclades é um desafio de controle de área absurdo. É, acho que ele é o mais, né? É porque... Você tem que controlar a área pra ganhar o jogo por causa dos monumentos. Os monumentos, não esqueci o nome que você ia fazer. Da universidade, metrópoles, isso. Isso, mas o desafio dele não tá nem necessariamente no controle de área, tá mais nas as ações de leilão que você faz ali. Sim, o dele é isso. Porque o desafio do Cyclades é justamente isso, você saber se você provoca uma pessoa pra fazer uma ação que você queira que ela faça pra você poder fazer outra. Sim. A parte de provocação desse jogo é... O jogo não brilha no tabuleiro onde tá as miniaturas de barco. Entra mais a parte social de novo, né? Sim. E você também saber planejar, porque é questão do dinheiro que você tem que ter ali, no máximo 10, mas você tem que saber falar, não, eu vou guardar dinheiro nesse turno pra no próximo turno eu avançar. Mas ele é um jogo que tem muitas caixinhas surpresas, assim, que você não tá de olho numa pessoa que tá quietinha lá e a pessoa ganha, sabe? Então já teve casos assim que, acho que o Hot mesmo ganhou a última vez, que foi uma... Isso eu não creio, cara. Deixar o não, Hot ganhar, mano. Não importa, deixando o Hot ganhar. O Hot é o Nemesis do jogo. Ainda bem que eu não tava lá, né? Pessoal, a gente queria trazer então um pouco aí da parte de desafios de jogos, e no geral. Porque eles te recompensam, né, por você sentir desafiada, né, porque jogos que são desafiadores e te dá uma recompensa, seja prazerosa porque você jogou e se divertiu, ou às vezes a longo prazo, que você jogou uma vez e você tá melhor que a outra vez, eu acho legal essa abordagem pros desafios, assim. Sim, queimou teu cérebro até o limite lá. Até mesmo a gente nem comentou, mas bem básico, mas que queima cérebro é o Power Grid, né, que a gente não quis trazer ele aqui como um jogo desafiador, porque teoricamente ele é simples, ou até mesmo um Chicago Express, né, que você tem. Sim, também. Que ele não é difícil, mas ele tem que saber manipular o mercado e manipular as pessoas, né? Uhum. A gente faz um especial de leilões e tudo mais no futuro. Sim. O que você acha? Eu acho uma boa, cara. Eu quero falar sobre jogos de leilão e jogos econômicos aqui. É, então. A gente faz no futuro. Esse aí tá marcado pro futuro. Mas é isso. Deixa nos comentários suas experiências com jogos desafiadores, por que você gosta deles ou isso. Você odeia eles, né, que é o caso. Acho que faz um top 3 também desses jogos aí que vocês trazem pra gente conhecer um pouco, vai, que vocês apresentam coisas a mais aí pra, sim, pra gente é bacana. Sim, a gente quer no futuro trazer aqui novamente a leitura dos comentários, né, como um bloco adicional no final do podcast, e com os seus comentários vai ser muito importante isso, né, pra gente poder ter o que ler, né. Exatamente. Mas é isso, gente, então ficamos por aqui, até o próximo turno. Beijos e abraço. Tchau.